poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela zona sul. Aí o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim, vou levar em quadro quando eu for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. É W7 ao vivo. Foram uns poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela zona sul. Aí o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim, vou levar em quadro quando eu for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo não fico mal. Banda W7, Príncipe Negro. Sem mim não dá. Deixe seu orgulho pra lá. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha mente. Aposta na gente, confia na gente. Tô ouvindo os nossos filhos ali bem sorridente. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha mente. Aposta na gente, confia na gente. Tô ouvindo os nossos filhos ali bem sorridentes. W7 ao vivo. Banda W7. O teu coração sente minha falta que eu sei. Tua boca não esquece o beijo que eu te dei. O nome disso é liga na cama. Já tá na hora de assumir que me ama. Eu sem você não dá, você sem mim não dá. Deixe seu orgulho pra lá. Aposta na gente, confia na gente. Já tô te namorando aqui na minha mente. Aposta na gente, confia na gente. Tô ouvindo os nossos filhos ali bem sorridentes. Banda 007, Príncipe Negro Retrô. Sabe por que não saio da tua mente? É que na cama eu faço diferente. Por isso tu não consegue me largar. Com ele só faz amorzinho meia boca. Comigo é love doido a noite toda. Vai embora querendo ficar. Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar. Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver. Só eu que faço gostosinho com você. Só eu que faço gostosinho com você. Assume logo que eu sou o probleminha. Só eu que faço gostosinho com você. Só eu que faço gostosinho com você. Só eu que faço gostosinho com você. 007 ao vivo. Manda 007. Sabe por que não saio da tua mente? É que na cama eu faço diferente. Por isso tu não consegue me largar. Com ele só faz amorzinho meia boca. Comigo é love doido a noite toda.